Vejo a falta que você faz. Não demore tanto assim a me procurar. Não mandei me conquistar. Nossa comunhão vai invadir as portas da eternidade. Temos que escolher canções pra cantar pro Senhor. Não espero perfeição, quero teu amor. Não abro mão de você, não abro mão de tudo que Deus revelou. Você merece espaço em meu coração, o meu carinho, minha comunhão. Nossa amizade o Senhor escreveu. Nós somos prova do cuidado de Deus. Dia e noite eu vou orar por você. Estamos em guerra, precisamos vencer. Eu sinto força ao segurar sua mão, e nada mais vai impedir nossa oração. Nossa comunhão vai invadir as portas da eternidade. Escolher canções pra cantar pro Senhor. Não espero perfeição, quero teu amor. Não abro mão de você, não abro mão de tudo que Deus revelou. Você merece espaço em meu coração.